Bueno, hablamos de Brasil. Hay noticias que vienen directamente desde el vecino país en este preciso momento, que se están produciendo justo ahora. Nosotros habíamos pensado charlar con alguien que desde allí nos pudiera dar alguna impresión acerca de lo que estaba sucediendo, y las cosas, bueno, parece que se nos dieron bien, porque ya podríamos estar comentando en vivo y en directo algunas de las noticias que vienen directamente desde Brasilia. Estamos en comunicación con Ricardo Saraiva, quien es encargado de Relaciones Internacionales de la Intersindical de Brasil. Ricardo, buenas tardes, ¿cómo te va? Buenas tardes, ¿cómo estás? ¿Bien? Bien, bien. Nosotros en realidad te habíamos llamado porque la Intersindical es una de las organizaciones de izquierda de allí, de Brasil, que no obstante estuviera en una posición de oposición al gobierno de Dilma Rousseff, decidió durante todo el proceso de impeachment apoyar de alguna manera la posición en contra del golpe. Queríamos preguntarte en principio acerca de esa posición que tomaron como intersindical y luego obviamente una idea de lo que está sucediendo en este momento con la nueva decisión del nuevo presidente de la Cámara. Bien, en primer lugar quiero dejar bastante claro que nosotros de la intersindical no apoyamos el gobierno Dilma, pero el que está en juego es la democracia. El ataque, golpe, no se da solamente al gobierno, pero principalmente a los trabajadores. Entonces, este golpe nosotros de la Intersindical estamos denunciando y no aceptamos la legitimidad de cualquier gobierno que venga a suceder después del golpe. Entonces, está en juego a los trabajadores. Primero, la terciarización general de los trabajos, la precarización de los trabajos. Existe un proyecto en tramitación que precariza los trabajos en todos los niveles de los trabajadores. También está o golpe tenta acabar com a CLT, a consolidação das leis trabalhistas que regem diversas leis que garantizam os direitos dos trabalhadores. Tentam também com esse golpe aprofundizar lá, aumentar o tempo de trabalhadores e suas aposentadorias, principalmente as mulheres, que passariam a ter 65 anos para poder conseguir serem jubilados. Esse golpe também defende a diminuição do salário mínimo do país, sem contar com as questões da saúde, da educação, da segurança, que têm sido atacadas pelo governo de Dilma. Pero con golpe, un nuevo gobierno abre las puertas, las ventanas, para que pasen todos estos proyectos y la clase trabajadora será penalizada. Por tanto, la Intersindical, a pesar de no apoyar el gobierno Dilma, defiende la democracia y es totalmente contra el golpe. Por eso, hemos hecho diversas manifestações, temos sido alacalhas para garantizar que o golpe não seja consumado. Pois, por exemplo, houve uma determinação do atual presidente da Câmara dos Deputados, que está interino, porque o Eduardo Cunha, o presidente da Assembleia Legislativa, está afastado, e ele anulou as sessões da Câmara dos dias 15, 16 e 17, que foram justamente onde foi votado pela Câmara do Deputado o impeachment da Dilma. E nós outros estamos a qualquer momento estaremos continuando sem fogo, sem medo, fogo sem medo, que nós outros estaremos fazendo diversas atividades para que esse golpe não seja consumado. Ahora, Ricardo, ¿vos podrías explicar un poco a los argentinos quién es Vladimir Marañao? Porque para nosotros es totalmente desconocido. Quisiera saber, quizás desde el lado de los trabajadores y desde el lado de la organización que vos representás, ¿cuál es la idea que tienen con respecto a este personaje? ¿Quién es y por qué toma esta decisión? Bien, o advogado-geral da União, logo após o dia 17, entrou com um pedido de anulação das três sessões da festa de 15, 16 e 17. Pero Eduardo Cunha, presidente da Câmara, ficou e não fez nada com o requerimento. Ele Maranhão, ao assumir, ele foi um dos deputados, inclusive, que votou contra ele impeachment. E ele julgou um requerimento que estava engavetado pelo Eduardo Cunha, e, portanto, é um ato normal da Câmara. Porém, o que acontece acá é que ele processo na Câmara com Eduardo Cunha tem sido direcionado a se concretizar o golpe. No Supremo Tribunal Federal, desde dezembro, tem um pedido de cassação de Eduardo Cunha, ex-presidente afastado da Câmara Legislativa, e só a semana aí foi votado depois, inclusive, do acontecer o impeachment. Então, existe toda uma trama para que pareça que nós estamos num momento de normalidade. Pero, o que acontece é um golpe de Estado, um golpe da Câmara dos Deputados, junto com o vice-presidente, junto com a grande mídia desse país, e um judiciário, uma parcela do judiciário. Esse tem garantizado uma certa opinião pública favorável ao impeachment, coisa que depois da votação do dia 17 diminuiu esse apoio, que a população começa a entender que se trata de um golpe de Estado. Ricardo, la última, y ya te dejamos libre, me imagino que debes estar muy ocupado. Preguntarte qué es lo que se viene ahora, que yo sé que para el próximo miércoles estaban previstas una serie de manifestaciones, justamente para el día en que el Senado iba a tener que votar el impeachment allí en Brasilia, y sin embargo, por lo visto, esa votación no se va a dar. Entonces, habría que ver qué es lo que va a hacer ahora el movimiento sindical, el movimiento popular brasilero, frente a lo que se viene, que podría ser la continuidad de Dilma y todo el proceso de la oposición tratando de desgastar. Bien, lo que se sucederá es una incógnita, porque hasta mañana temprano no existía suspensión das audiências do dia 15, 16 e 17, da festa de 15, 16 e 17. Agora, tem várias hipóteses. Por exemplo, o presidente da Câmara, o Maranhão, pediu que o Senado devolvesse o processo para a Câmara. E várias pessoas questionam se isso é possível, se isso não é possível. O que me parece mais que possa acontecer, talvez o Supremo Tribunal Federal venha a observar um pedido de lá. A Advocacia Geral da União, que já também mandou para o Supremo Tribunal Federal, e eles até agora também não votaram. Mas com a situação posta, pode ser que acelere e vote e dê uma definição do Supremo Tribunal. Porque agora está uma confusão. Não se sabe se o processo vai ser votado no Senado pelo fato da anulação, o processo deve voltar para a Câmara dos Deputados. Se o judiciário vai observar e vai julgar esse mesmo pedido que foi para a Câmara dos Deputados, está no Supremo Tribunal Federal. Ele pode julgar. E o que vai fazer também o Senado? O Senado pode resolver esse processo, mas também pode tomar outra atitude que a gente não sabe o que pode acontecer. Então, o código está em três hipóteses. Uma, o tribunal julgar e dizer que se procede ou não procede. Outra, o Senado devolver a Câmara de Deputados ou prosseguir com uma votação do impeachment e depois as questões jurídicas serão discutidas. Então é um impacto muito grande. Nós outros estaremos amanhã nas calhas contra o golpe e denunciando principalmente a FIESP, que é a Federação da Indústria do Estado de São Paulo, que tem se aproximado junto com a Rede Globo, junto com a grande mídia, esse golpe de Estado contra os trabalhadores brasileiros. Ricardo, te agradecemos muchísimo desde aquí, desde La Plata, la verdad que muy claro, y nada, seguramente vamos a estar comunicándonos nuevamente con la intersindical para seguir un poco qué es lo que está sucediendo allá. Nosotros de la intersindical, central de la clase trabajadora, estamos lá a disposición para estar prestando esclarecimiento de nuestras posiciones que estamos avaliando día após día, porque é um momento muito grave, pero a classe trabalhadora segue lutando contra as retiradas de seus direitos. Gracias. Gracias, Ricardo. Hablábamos entonces con Ricardo Saraiva, quien es el coordinador de lo que tiene que ver con las relaciones internacionales de la Intersindical de Brasil. Y justamente esto era lo que nos decía, ¿no? Cómo de alguna manera, inclusive aquellos movimientos que siempre se declararon opositores al gobierno de Dilma Rousseff, también se movilizaron y se movilizan en este momento en contra de lo que ellos entienden que es un golpe de Estado en Brasil. Vamos a hacer una pequeña pausa musical y ya volvemos con más Lo Ombilico del Mundo. Quédense ahí hasta las 17 horas. Vamos a seguir con noticias internacionales y en vivo y en directo lo que viene sucediendo en Brasil.